Tô disposto a pagar seu valor, quero você. De quatro, sou solteiro, seu amor. Sou o louco que descobriu, sou ponto G. Dinheiro na mão, você gemendo meu QG. Vida lama pro sucesso, é assim minha fama. Do seu jeito, vou tratá-la feito uma puta na cama. Fique tranquila, tire a calcinha. Fique de ladinho, vai ser rapidinho. Na noite você não passa de apriquete. Dá um show no boquete, relaxa minha linda. Recomplete as mulheres, acelera as batidas do meu coração. Me chamando a atenção, me matando de tesão. Aproveite que a noite é sua. Sou mais um cliente pagando pra te ter. Nua, relaxa minha linda e complete que a noite é sua. I was a não sou lindo, mas sou um regador de fantasias. Preencherei seus momentos e horas vazias. Vejo nas suas curvas grandes momentos de prazer. Meu convite é apenas pras mulheres, assim vou dizer. Não quero namorar, seremos amigos liberais. Respeito quando você se vende em revistas e jornais. Seu corpo é lindo, dentro de uma roupa vulgar. Mas sou aqui pelas suas curvas e não pra te julgar. Seus olhos me dizem que você topa várias realizações. Num quarto de um motel chegaremos. Mocinha, cheia de marrinha, quando se entrega, perde a cabeça e diz que é minha. Relaxe minha linda e complete, pois a noite é sua. I was a child, not more than a child, when I heard somebody say. I was a child, not more than a child, when I heard somebody say. Dona de estilo fatal, corpo sempre escultural. Quem te pega na noite é o mestre liso e pra você é natural. Deusa da luxúria, destruidora de casamentos. Ilude os homens, casado com alguns momentos. Os olhos dos homens te desejam e te consome. Mas você usa e abusa de todos e depois some. Seus olhos hipnotizam, seu corpo vicia. Só sabe que já pegou na sua pele macia. Deus Afrodite, você cheira sexo, acredite. O homem que te conhece nunca mais fica triste. Ah, quando você passa na rua, me desperta atenção. Que te olha e te deseja nua. Mas relaxa minha linda e complete que a noite é sua. I was a child, not more than a child, when I heard somebody say. I was a child, not more than a child, when I heard somebody say. I was a child, not more than a child, when I heard somebody say.